Panorama Agrícola para 14 de março de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, nesta sexta-feira de lua crescente, 14 de março de 2014, nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: a fome é a melhor cozinheira. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere os 8 primeiros projetos já implantados no estado pelo SC Rural. Benefício para todas as regiões: no leite, feijão, turismo rural, maçã, mel, uva, sucos e hortaliças. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. O uso de pastagens perenes de verão de alto potencial produtivo, consorciadas com leguminosas, apresentam vantagens para o produtor, como pastagens com alto valor nutritivo e alto potencial produtivo em leite, longo ciclo de produção, entre 270 a 330 dias, menor necessidade de silagem durante o ano e menor dependência climática, com maior tolerância à seca. É hora das notícias. O Fórum Nacional do Trigo este ano será em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A Cooper Alfa e a Embrapa Trigo de Passo Fundo estão organizando esse Fórum Nacional do Trigo para os dias 6 e 7 de maio, na Associação Atlética e Recreativa Alfa, em Chapecó. A expectativa é reunir 400 formadores de opinião de vários estados do Brasil. Do fórum deve sair um documento que aponte os principais gargalos e as alternativas, especialmente no que diz respeito à tributação do trigo. Com o tema central da planta ao alimento, o fórum vai abordar assuntos como inovações e tendências em biotecnologia e o impacto no mercado de consumo. Indústria, como remunerar o trigo pela qualidade e não pelo pH, e a tributação da cadeia do trigo, entre outros assuntos. Dia 6 e 7 de maio, em Chapecó, Fórum Nacional do Trigo. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje do SC Rural, você conhece os 8 projetos estruturantes que já foram pagos, encerrados, beneficiados por esse programa de Estado, que está trabalhando com outros 60 projetos ao longo desses últimos 3 anos. Esses 8 projetos, eles beneficiaram agricultores familiares, organização de agricultores e cooperativas em Iraceminha, Siderópolis, Frei Rogério, Ponte Serrada, Monte Castelo, Mafra, Garuva e Santa Rosa de Lima, em áreas como leite, feijão, maçã, turismo rural e hortaliças orgânicas. Quem dá detalhe desses projetos é o gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural, Osmar Trombeta. O primeiro projeto, considerando a ordem do extremo oeste para cá, foi em Ponte Serrada, onde o projeto apoiou a construção de um local para comercialização. Os agricultores, então, eles produzem, trazem os seus produtos até essa loja, ponto comercializar, que fica, para comercialização, que fica às margens da BR-282. E também nós tivemos o apoio a alguns empreendimentos lá nas propriedades. Um outro projeto que foi encerrado... Já está funcionando esse ponto comercial? Já, desde meados de 2013. Na região norte, nós temos 2 projetos concluídos. Em Monte Castelo, a cooperativa dos produtores de maçã, uma das grandes dificuldades que havia era a produção não ter um local adequado para a sua classificação e para a sua embalagem. Esse produto era feito numa outra cidade e onerava muito o agricultor. Então foi feita uma parceria com a Cooper Pomares e houve um apoio financeiro. E então já estão instaladas câmaras frias, mesa de classificação, e portanto a maçã já está sendo classificada no município de Monte Castelo. Também na região norte, no município de Mafra, a Acepan, eles foi beneficiado com o apoio para a melhoria de uma estrutura, visando o ponto de comercialização também. É o antigo terminal rodoviário da cidade de Mafra. Então houve essa parceria, foi melhorado, foram aqui adquiridos equipamentos aí como balcões, refrigeradores, enfim, equipamentos que necessários para comercialização dos produtos, e está sendo então utilizado para comercialização dos produtos. Em Garuva, na região de Joinville, nós temos a Associação Três Palmeiras, que é um assentamento onde a ação é apoio para a estrutura para a produção de hortaliças orgânicas. É um trabalho interessante, que é um grupo pequeno de agricultores, são apenas 18 agricultores, mas que tem um mercado muito forte dos seus produtos e que nós, como disse, apoiamos também. Em Santa Rosa de Lima, agora indo para o sul do estado, houve o apoio para empreendimentos. São 13 empreendimentos na área de turismo. Como nós sabemos, aquela região Santa Rosa de Lima, São Martinho e alguns municípios adjacentes, eles têm uma referência muito forte no turismo rural. Então houve o apoio para essa associação. Também no sul, foi apoiada a Associação de Produtores de Leite Rio Jordão de Siderópolis. Aquele exemplo que a gente comentou em programas anteriores. Foi uma cadeia produtiva, a melhoria do sistema de produção da cadeia, onde esse grupo de 15 produtores, eles fornecem leite para os laticínios, e os laticínios, então, em função da qualidade, que houve uma melhora, e do volume, que também aumentou, eles estão pagando um valor um pouco maior daquilo que normalmente seria feito. Na região de Maravilha, no extremo oeste, nós tivemos apoio para a Cooper Agir de Iraceminha, onde o foco foi apoio para empreendimentos individuais. A Cooper Agir, ela tem uma abrangência em vários municípios e vários produtores, vamos dizer assim, com empreendimentos bem diversificados, eles receberam apoio também. O apoio foi para a Cooper Praf, com apoio à aquisição de um caminhão e também a aquisição de uma máquina de classificação de cereais, basicamente para a classificação de feijão. Você ouviu a entrevista com Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural. Você sabia? Você sabia que oferecer alimento seguro com qualidade é um dos princípios da produção integrada agropecuária? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Antes restrito às frutas, a produção integrada agropecuária passa a valer também para toda a cadeia agropecuária. Leite, mel, amendoim, arroz e flores são alguns exemplos de cadeias produtivas que já se inseriram voluntariamente no sistema e que passam a ter norma técnica específica apoiada pelo Ministério da Agricultura. Sustentabilidade é a principal característica dos alimentos obtidos nesse processo de produção integrada. Baseada nas boas práticas, a produção integrada garante a conservação do solo e da água, a partir do uso racional de agrotóxicos e insumos. Melhora também a qualidade de vida dos produtores rurais e a segurança do trabalhador rural, além de garantir a sanidade dos animais e vegetais. Segurança e qualidade são as grandes vantagens para o consumidor. Para o produtor, os benefícios vão desde a organização da base produtiva e diminuição dos custos de produção até a racionalização de agrotóxicos e insumos poluentes, o que resulta no aumento da produtividade. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.